espaço do amor, a gente dança sem saber. Te encontrei no silêncio do meu caos, num olhar fez meu mundo girar mais. Cada gesto seu me fez entender que amar é se perder pra se reconhecer. E quando a vida pesa, você me traz leveza. No teu abraço encontrei minha fortaleza. Porque o amor de verdade não prende, ele ensina a voar. Quem amar de verdade não cobra, só quer somar. Se for pra ter alguém, seja você. Meu destino, meu amigo, meu porquê. Frase reflexiva marcante. O amor não é sobre se encaixar, é sobre se completar sem deixar de ser. Nosso tempo é só nosso, não tem padrão. Cada beijo é verso na minha canção. Com você aprendi a me aceitar e que amar também é se libertar. Se o mundo virar as costas, eu viro contigo, porque teu riso é meu melhor abrigo. Porque o amor de verdade não prende, ele ensina a voar. Quem ama de verdade não cobra, só quer somar. Se for pra ter alguém, seja você. Meu destino, meu abrigo, meu porquê. Não tem regra, não tem script, só tem sentimento. E nessa dança do tempo, você é meu momento. Se for pra ter alguém, que seja você. No compasso do amor, meu mundo é você. Passo do amor, meu mundo é você. No compasso do amor, meu mundo é você. No compasso do amor, meu mundo é você. No compasso do amor, meu mundo é você. No compasso do amor, meu mundo é você.